www.djshinsky.com. DJ Shinsky, mixing it up. Côté qui caché, civilisation pas mal. Là où venons qui aller, un petit côté mon. Là où venons qui aller, un petit côté mon trouvé. Un petit côté qui caché, civilisation pas mal. C'est où ça l'on qui mène, la pomme pas qu'à trouver. Noir de nous qui douter, en qui j'en l'en a tout secret. bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky, live in the mix. Log on to www.djshinsky.com. Mexo o corpo, castigo o corpo sem parar. Então na rota, girl, não tinha timidez. O que trazemos hoje é pra vocês. Flow, charme, acho que vês. Se ainda estás de fora, move aos pés. Tua pele brilha, girl, és doce, girl. Lábios tipo mel, encosta mais um pouco. Senti-me, sinto leve, vem-me tocar. Vem-me agarrar, não vai parar. É só continuar, big bounce, mami. Teu corpo necessita, veja só como resulta. Toca, dançar, baby. Aquela base, tira a roupa, toca dançar e checkmate. Chila com a New Gen, venha sentir o choque. Na city, porque todos sabem que é hot. Hey, tu és a bailarina, entre todas elas tu és a escolhida. Noite longa e não haverá final. Mexe muito bem e como tu não há igual. Agarra-te em mim, essa dança é mesmo assim. Eu sou o teu piloto nessa viagem sem fim. Lady dança, isso nunca mais termina. AG, New Gen. Toca dançar, baby. DJ Shinsky on the ones and twos. DJShinsky.com. Oh, Kongoti. When my time in, open Kongoti. Somebody Come on. ressemblé. Ça qui j'a voltigé. Ou en oui, ou en soleil couché. Ah, c'est tout ça qui fait. Obligé à te. Vipé pour bien garder. Johnny. Johnny. Dis-nous ça y passe comme ça. Yeah. Johnny. Johnny. C'est des filles assez chimères. L'école. En déjà tout seul. Pour gagner petit ou un plus soleil. En changer si cancer. En prier si en toucher quoi. Avec mon en aimé. Pour gagner petit ou un plus soleil. Pour rendre la vie plus belle. En manger passer à côté. À l'amour. Pour moi de ça trouver si bon nombrage. Pour moi de changer page. Ton yé assis en l'opote juste. Mabe Yo, what's good, what's giddy, it's your boy Hood Billy, and you're listening to DJ Shinsky's mixtape, yeah. You know what it is, ah. Yeah. For more DJ Shinsky mixtapes, log into www.djshinsky.com or follow DJ Shinsky on Twitter, yeah, at DJ Shinsky, and yeah, on facebook.com/DJ Shinsky. Oh, Money.